Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você participe e solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música? Nós agora atenderemos a cartinha que vem de Santa Rita do Passa Quatro, terra do Zequinha de Abreu. É o nosso gentil ouvinte que vê que pela vez primeira participa desta pedida, o senhor Oswaldo de Oliveira e Silva. Para ele que reside em Santa Rita do Passa Quatro, senhor Oswaldo de Oliveira e Silva, Jorge Henri, com seus músicos do Espírito Santo, Cisne Branco. Que coisa linda! Esta gravação feita pela Continental. Noel Rosa, o saudoso poeta da vila. Noel Rosa, compositor dos melhores. Noel Rosa, que morreu com apenas 27 anos de idade. Noel Rosa, dele mesmo, Noel Rosa, com Que Roupa, gravação autêntica e original. Ainda para ele, que reside em Santa Rita, senhor Oswaldo Neyli Silva, Altamiro Carrilho com sua bandinha, do Catulo da Paixão, Flor Amorosa. Pois eu quero me aprumar. vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais paqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu tendo cabra trapaceiro, não consigo te lembrar gastar. Eu já corri de dentro de roupa, mas agora com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como sapo pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Vai de roupa velha e tudo pronto. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve neste cartaz radiofônico pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com a música nesta manhã de domingo. Ele reside lá em Araraquara, aliás, Araraquara amanhece mesmo ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside na Avenida São Paulo, na Morada do Sol. Estamos enfocando o e-mail do senhor Amaro Giordano, pela vez primeira conosco. Ele quer ouvir em arranjo Lírio Panicali, do Crécio Caldas, Chico Alves, o Rei da Voz, em A Lua é Testemunha. Marlene também acontece ao lado do conjunto Os Cariocas para cantar para os nossos ouvintes e também para o araraquarense senhor Amaro Giordano em nossa sintonia, do Luiz Lua Gonzaga, Marlene e Os Cariocas, arranjo do Severino Filho, Que Nem Giló. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder levar mulher, mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder levar mulher. Colombo achou um novo mundo e o velho mundo se espantou. Gagari foi ao céu profundo. Uou, uou, uou. Também eu quero ir à lua pra ver a terra toda azul. Quero ser o Colombo dos espaços, levando Colombina nos meus braços. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder, levar mulher. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder, levar mulher. Colombo achou um novo mundo e o velho mundo se espantou. Gagari foi ao céu profundo. Uou, uou, uou. Também eu quero ir à lua pra ver a terra toda azul. Quero ser o Colombo dos espaços, levando Colombina nos meus braços. Colombo achou um novo mundo e o velho mundo se espantou. Sacari foi ao céu profundo. Uou, uou. Também eu quero ir à lua pra ver a terra toda azul. Quero ser um colombo dos espaços, levando a colombina no meu braço. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder levar mulher. Mas eu vou à lua, se Deus quiser. Mas se puder se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pra gente se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade doce aí é ruim. Eu tiro isso por mim e vivo doida a sofrer. Ai, quem me der eu voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz doer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que vive o triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Se a gente lembra